passaria do 2224 na sua escuta, informação índio. Passaria do 2224, boa noite, sendo identificação, autorizado chegada MAN, décimo tem 4 mil pés. Correção nível 050, o ajuste no 097. Entre as condições para o 050 na sua escuta, o passaria do 224. Nada, da central de bombeiros, quem está lá recolher o mato animal. Passaria do 2224, redução para 2109. Redução para 210, Fortaleza 370, já temos aprovação, só instante para a cópia, por gentileza. Desse mantenha 2 mil pés, o ajuste na 017, autorizado aliás, X-Ray da pista na 0, reporta estabilizado. Pois eu mantenha pro o perfil da massa. Confirme? Mantenha presente pro atendente setor LS ou o perfil da descida massa? Vou Oceano M3 no zero, observa a laje do TAM, aliás, mantém a posse. Positivo, ali mantém o objetivo no zero. Só pra gente, gente, gato. Você gostou de estar livre também? Confirme. Livre, libera a velocidade também, à vontade? A critério, anteriormente foi orientado que reduzisse devido a uma cobra na pista. Porém, a infraero já liberou a pista e agora está a critério do comandante. Pois sim, gente, graças então, pela dúvida, a nosso critério, obrigado. Declarado 58, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Abraço. Boa. Controle Salvador, boa noite. Tá 3858, decolado 28, você cruza 2000. Tá 3858, boa noite. Contato radar, SAB mantém o nível 370. Está presente e autorizado o código. Código. Final 370. Na 6310, livre decolagem 120 com 8. Iniciando, 6310. Na escuta do Guardião. Guardião 02, confirma a distância que mantém. Eu atendo 710, descendo agora 500. Ciente, por mais quanto tempo irá manter essa posição? É, prevê de manter mais 5 minutos. Gente, devido à aeronave em aproximação, tem condições do senhor descer para 500 pés? Ok, vai afastar da setor noroeste. Para coordenar com os senhores a nossa autorização para Campinas, o nível 400. Certo. É, Zulu, confere? É, nós temos esse plano para uma hora Zulu, mas haveria possibilidade de adiantar isso com o centro? A hora certa agora 0000, ele vai entrar no nosso sistema com 30 minutos antes. O que poderíamos adiantar seria meia hora no caso, da presente mais 30 minutos. Tá ok, a gente aguarda até esses 30 minutos. Obrigado. A menos que queira fazer uma antecipação, mas com 30 minutos, nosso sistema aqui aos 30 vai constar e a autorização é de imediato. É, seria o ideal para nós o quanto antes, de imediato seria melhor. É, se fosse possível coordenar para a gente, desculpa aí o incômodo. Não é incômodo, não. O problema é que tanto o nosso sistema como o do centro também não vai estar nem pré-ativo. A gente consta que tem um plano aqui, mas não vai estar ativo, nem para mim, nem para o centro. Entendido, entendido. É, então a gente, bom, aguardamos então essa meia hora e voltamos a chamar. Nós estamos coordenando aqui com a companhia para ver se há possibilidade de alguma alteração, mas de qualquer forma, da nossa parte, a gente aguarda os 30 minutos, tá bom? Tá 3662, o vento é de 120 graus com 8 nós, é colagem autorizada. É colagem autorizada, tá 3662. E nessa aproximação? Foi suficiente. Tá 4604? Pronto, para 4. Autorizado Fortaleza, livre de voo 370, voa pelo número 9, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, próximo à esquerda, perfil de subida Pucas, posição, perfil de subida é Momo, Cogbo, transição Froti, controle 1208, a torre 1-8, meia, acione o código 5544 para o gol no 604. 1-8, decimal meia, bom pouso. Muito obrigado. Boa noite, parceiro 2224. Parceiro 2224, seu marcador externo, baixar travado, fita 10. Trabalhou. Bom pouso. Transponder 5544, subida é Momo, Cogbo, transição Frontier. Momo, Cogbo, transição Frontier. Correto, chama para o acionamento no 2, chama a torre em 18.6 para o acionamento no portão 2, Golo 604. Acionamento na torre, 18.6, Golo 604, acionamento na marinha. Boa noite, Web 6747. Web 6747, boa noite, copia Guarulhos, nível de voo 360. Afirmativo. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, aerovia primeira Amper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, após segue conforme a rota preenchida no plano de voo. Decola da 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida para direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5552 e o controle em 120.8. Conteja. Web 6747, já com forte, tem que ir a saída inicial aperto 16 CBH, depois você tem que volta 10, para a direita, saída da El, Leda e transponder 5552. Correto, apenas confirmando, após BHZ é direto Trive, ok? Chame pronto para acionamento na frequência da torre 186. Após BHZ, direto Trive. E segundo, depois, segundo. Correto, torre 186 para acionamento. 208, obrigado, uma ótima semana. Vente. Boa noite, gol 1889, decola. Autoriza da presidente voar da El. 1889, boa noite, contato radar, sabe, mantém o nível 360, voe Leda, após Leda, voe Bridge. Poxa, entendido, autorizado da El da presidente, após Leda, Bridge. Só tem interesse de voar direto Leda? Afirmativo, tenho sim. Voa Leda da presente, após Leda, voa Bridge. Positivo, Leda, Leda Bridge, muitíssimo obrigado. Já recebemos aqui para 000015, só instante para a cota 400 Campinas. Obrigado, nós só escuta aguardando. Gol no 604 para o push, não é isso? O gol no 604 está autorizado push e acionamento no 2, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 7. 2685, altera 2545. no solo 06, mantenha essa frequência, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3324. Olha o Xanero 6390. Xanero 6390, chame agora Centro Recife no 2685, alterna 12545. 2685, 12545, boa noite. Boa. Passado 2224, ingresso via Juliette remoto 1-4. Juliette remoto 1-4, 2224. Azul 9147, autorizado para Campinas, nível 400. A primeira aerovia é a Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Após direto para a posição Trive, em seguida segue conforme a rota prevista no plano de voo. As posições são direto Trive, após direto Kubla, após direto para Campinas. Decola 10 com curva direita, subida Dael, Leda, Bridge. O transponder é 5554 e o controle em 120.8. Cotejo. Autorizado Campinas, nível 400, até 16 até Belo Horizonte, após Trive, Kubla e direto Campinas. Decola 10 com curva direita, saída Dael, Leda, Bridge. Aciona 5554, copiou, e controle 120.8, azul 9147. Correto, azul 9147, chame a torre em 18.6 para o acionamento e pushback. Chamará a torre em 1186, 124, 9147, boa. 685, alterna 9545. Controle, poderia repetir a frequência 3662? 3662, planejamento correto. Controle. Centro Recife no 25.1, alterno no 3325. 251, 3325, obrigado, uma excelente semana, até a próxima. Realmente, até. Até. Autorada Recife, isso? Livre à direita, chama o ponto de espera para a decolagem. Na direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Salvador, muito boa noite, chutando 3305, ciência da informação Uniform. Então 3305, boa noite, excelente identificação, voando ITAP na chegada Mari, desce e mantém o nível 080, correção 050, o ajuste é o 097. Desce, mantém o 050 na frente de ITAP, com o 097, na 3305. 1110 graus com 9 graus. Aqui tem a decolagem de atenção 0, aqui tem o 1. Número 04, decolou aos 14, controle 120, decimal 8, boa noite. 1208, boa noite, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, ao gol no 604, na saída bom, cruza 2000. Estou no 604, boa noite, contato radar, sobe e mantém o nível 370, saída bom. 370 na saída bom, gol no 604. Zona 604, sobe e mantém o nível 350 restrito pelo centro. 350 restrito pelo centro, gol 1604. Matheus Paralela, Guardião 02. Prossiga. Na paralela, descendo Matheus Paralela, Noroeste, o Salvador tem conferido com a onda 0. Firme, 02. Descendo Matheus Paralela, Noroeste, o Salvador tem conferido com a coisa onda 0, 02. Autorizado. Sim. 3305, décima montanha em 2000 pés. O ajuste no 017 após o TAP voa Duna e reporte estabilizado no LSXR da pista no 0. Afirmativo, voa descendo para 2000 pés com o 017 na prova de TAP após Duna, reportará estabilizado, 3305. No 076, boa noite, acena identificação. Autorizado chegada mar e desce montanha no nível 050, ajuste no 017. 0 ou no 0 no 7 ou no 076. Centro Recife no 2685, alterno no 2545. Ono 2685, ono 2545, gol ono 604. Dois Salvador, boa noite, azul 9147, remoto. Estamos no pátio Mike, perdão, pátio 3, a remota para pushback acionamento. Autorizado, 9147, o acionamento, chama para o táxi, o altímetro é 1017. 27, chamará o táxi 9147.